prezioso ci sei tu. Eia! Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Só fechar o CD, covarde, você comanda. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, per me, soltanto per me. Parceiro Rony, bora Rony! Mare, equipe favelinha. Cadê a cena? A cena! Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu. Al di là ci sei tu. Mudou para mim, não há razão pra chorar. Bate potência, marcha no turismo, dá valor nisso aqui. Eu não quero lembrar. Segura, galera! Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Meu parceiro Vivinha Gris, tá curtindo só de boa. Querem você, mas amor de verdade só meu. É, Marcelão, a vida é assim, cara. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale a... Tá com frio, Fantástica? Ensinar. Meu amor, vem. Segura! Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Seu pop fluvial, pra você curtir o pop saudade. Bora! Esse é só o primeiro! Eita, que maio tem mais um pop fluvial, meu irmão! A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Amiga Thaís e o Cirinho, da equipe favelinha, um abraço do Pretinho! Meu amor, vem. Eu quero você, o mundo é nosso, vamos viver. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar. A primeira vez que eu te vi. Segura meu pop! O meu coração se apaixonou. Um sentimento lindo aconteceu em mim. Era o despertar do amor. Me chamo Chito União de Marituba. Meu casal da fronteira do pop. Preto pop e a Carmen! Os velha guarda do pop saudade. Amiga Dala da equipe favelinha. E o Rune dos moleque doido. O casal que deu certo, meu irmão. Me hipnotizou. Me fez sonhar. A cena. Me enfeitiçou. Pós Gley. Amiga Shirley. Todo comestível aí. Os amigos do copo. Eu estou tão só. sozinho, sem amor e sem carinho, com saudade de você. Eu estou tão sozinho, sem seus beijos, meu benzinho, eu não posso mais viver. Céu da cor do mar me hipnotizou, me fez sonhar, me enfeitiçou, e agora você diz que acabou. Eu estou tão sozinho, sem amor e sem carinho, com saudade de você. Um pouquinho de saudade, a Valéria, seu grande amor, tá viajando no pop fluvial. Yeah! Oh, oh, oh. Bora, Denis. Vai! Eu preciso de você. Você é tudo que eu tenho comigo. Meu amor, meu paraíso. A razão do meu viver. A gente briga e se ama. Denis e Carla, o casal dos peladeiros da saudade, no Pop 3D. Bate Potência, uma potência de mulher. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Tá valendo é nada aqui. Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Briga comigo. Marcelão Turismo, o poliglota da saudade. Vinho Saudade no Pop 3D. Vindo de corpo. Marquinho, o camarada já está aqui. A gente briga e se ama, se rola na cama, louco de desejo, deitar os beijos, nosso amor é chama. Cadê ela, a Darling? Na frente de amor. Bora, tô! Eu continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você. Chegando do amor, vai! Recordo o dia que te conheci. Homem do coração bandido. Penso na noite que te me perdi. Bora, Wanderson! Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Ana Flor! Oi! Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Assis Produção! Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Oh, darling, querida. A Saudade Shopping, os amigos do Shopping também por aqui com a gente, curtindo. Um abraço do Pretinho. Querida, Pegador. Te amo. Esse é Titanic, é? É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão. Assis Produções. CDs ao vivo. Eu fico louco sem no escuro, hein? Aqui. Vai! Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Em meus sonhos eu te vejo. Mas tá teleguiando, né, Buiô? Tu não está aqui. Vai! Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Qual é a coroa? Se você voltar um dia, darei minha vida pra terceiro. Assina! Oh, darling. Querida, te quero. Aí o Rony fala assim, darling. Oh, darling. Querida, te amo. Oh, darling. Deseja aquela pessoa só molhar. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Chegou! Toda noite em minha cama. Olha o chicote da tua costa. Eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Essa você só ouve aqui no Pop Saudade. Já que ela não quer parar, insiste em cair, eu te toco uma música em homenagem a ela. A camarada, a chuva. Lá fora. Lá fora a chuva cai. Me lembrou você. Olha o leitinho. Você que não aparece mais. Tem pra me dizer o que aconteceu? Tomado de Castanhal. E a sua primeira dama curtindo só de boa aqui no Pop Saudade. Um abraço do Pretinho. Assim essa chuva trouxesse você. É Dr. Paulo de Castanhal. O que teria fim o meu sofrer? Mal, agora. E essa chuva. É uma chuva! Se você. Ela insiste cair. Juro que teria fim o meu sofrer. O tempo passou. Amigos da saudade! Procurei razão. Segundo! Pra não lhe querer. Bora, Mônica! Sem todas elas eu só vi você. Assim essa chuva trouxe a. Quinha saudade! Você. Agora é tatuada, hein, Quinha? É? Juro que. Pantera Velha Guarda! Vi o meu sofrer. Só do meio pra trás. Branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica louco. Aqui no camarada e a Bia só no talento. Vai! E o meu mal não tem remédios. Minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca. Tô passando por Nico, só de boa curtindo. Bora pro Nico! O Senhor. Segundo. Está me chamando. Nossas popetes lindas e maravilhosas. Sempre ao lado do som que nós dão valor. Papi. Nosso Senhor. Bora, Jô. Jô Paraíba. Senhor. Não fez café pra mim ontem, né, Jô? Vou me espantar. Desgraçado! Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse. Lindas flores estão bordando a ladeira e a planície. E eu já não quero nada. Sinto a vida já me dando. Senhor, Deus, assim o quis. Lá pro céu está me chamando. Lá pro céu está me chamando. Aquela colcha de retalhos que tu me deste. Saudade no pop. Juntando pedaço em pedaço foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Assis Produções. Tá gravando? Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Bora, Tati Rabetão! Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Chegou! Mas quando chegar o frio, vam, vam. Meu corpo inteiro viaja, né, meu covarde? Vai! Tu has de lembrar da colcha e também de mim. Tu sabe, é? Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. E agora? Agora na vida. vida rica que estás vivendo. Terás como agasalho colcha de cetim, mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, bora viajar, saudade, Pop Fluvial, qual de lembrar da colcha e também de mim. Bora viajando no Pop. Você viaja assim. Sim. Oh, oh, oh. Uma noite eu tive um sonho diferente. Sonhei com Evaldo Braga, sorrindo em minha frente. Minha cruz era pesada, eu não pude carregar. Dê lembranças, criancinhas, e diga a todo o Brasil: fale para as minhas fãs que aqui eu vou a mil. A tristeza que eu trouxe foi não conhecer meus pais. Nesse momento me despeço, siga feliz, meu bom rapaz. Mas eu confesso, aí confesso que chorei. Mas é fantástica. Tá chorando por quê, fantástica? Ao ver Evaldo Braga outra vez falar. Isso é saudade do saudade. É? Numa veste branca, sempre a cantar. Cala a boca, caguê! De terço na mão, sempre a rezar. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Repouso em paz, que o recado eu darei. Eu sonhei com Evaldo. Equipe 100% União de Marituba. Aqui com a gente, curtir o nosso Pop Fluvial. E a gente vai detonando! Elias Batidão. Bora começar assim! A amizade aqui, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Os amigos do copo, com a gente também hoje, cheiro derramando, obrigado, meu irmão. Tamo junto! E juntos sempre estaremos pra nos divertir. É o hino! Com um toque de muita curtição, não importa o depois, a festa vai rolar. Vamos lá! Segura! Vai se encontrar pra dançar e tomar gelar. Essa galera é demais. Vou ficar com quem? Com os amigos da saudade. É futebol pelada, seja onde for, nos quatro cantos de Belém eu vou estar. Os amigos da saudade. Futebol. Futebol pelo. Nossa outra show por aqui com a gente também no circuito. Pra curtir, pra viajar. Do tempo. Segundo. Irá destruir. Elias Batidão. O DJ cantor do Pará. Destruir só emoção. vai se encontrar pra dançar e tomar gelar. Essa galera é demais. Vou ficar com quem? Com os amigos da saudade. Canta, eu quero ouvir! Futebol pelada, seja onde for, nos quatro cantos de Belém eu vou estar. E o quê? Futebol pelada. Nem a força do tempo irá destruir. E tem os amigos da saudade, futebol pelada. Tem também os peladeiros da saudade. Tio Pé, alô Denis, meus peladeiros da saudade. Essa galera sempre no apoio do Pop Saudade. Um abraço no Pretinho, meu irmão. Hoje eu vou sair, vou pra farra. Eu quero curtir numa boa. Não tem hora pra voltar. Não tem hora pra voltar. Então desce pra nossa mesa mais gelada. Que eu tô junto dessa rapaziada. Como é que é? Com os peladeiros e as peladeiras da saudade. Futebol e amizade e solidariedade. Oi. Com os peladeiros e elas e as peladeiras da saudade. Tomando muito trick-trick pra endoidar. Com os peladeiros. Se tem os amigos da saudade e os peladeiros, também tem minha família favelinha. Bora, minha favelinha. E agora, como sei, eu quero ficar. Nós vamos sair pra curtir e dançar. Vamos com essa galera que é um show. Hoje sentando com uísque eu dou valor. Sempre com baldão na mão nós vamos endoidar. Então vem amor, vamos nos amar. Curtindo com a equipe que é show. Equipe Favelinha me conquistou. Junto com eles eu vou curtir e dançar. Equipe Favelinha. Sabe que é nós, tamo junto! Curtindo com a equipe que é show. Vai! Equipe Favelinha me conquistou. Junto com eles eu vou curtir e dançar. Equipe Favelinha que chegou pra ficar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai dançando! Chegou! Alonzinho, simplesmente romântico. Mais uma no pop! Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe. Assis Produções, CDs ao vivo. Dá prazer, mas você vem e vai. Eu querendo algo mais. Ei, Bilu! Mas cê fica Milu. Ei, Bilu! Biluzinho, cadê você, Bilu? E eu fico. Bora, Paty! Vai! Fico no marca. Eu disse você do União de Marituba. E com a gente curtindo só de boa. Um abraço! Milu, Miludinho. Galera da Gelar. E eu fico no

sucesso. Vrum, vrum, vrum, vrum. Qualquer um. Meu compadre Alexandre Luiz, que é daí? Deixaria do jeito que tá. Segundo. Se ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde teoricamente discreto enxergasse mais ou menos assim, ó. Vai, vai. Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Oh. Aí tu me explica. Quer ser algo de Franci pra Rogério, é? Quando o amante quer ser algo. Ei, safadão! Como é que faz? Arrasou! Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Alô, senhor. Sim, sim, sim. Alô, Iris. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Segundo. Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida, eu chego no Curió, mas não chego no Jurunas. Num jardim de amor pra gente cuidar. Quer viver? Vem, neném, que eu quero. Bora, camarada. Vai! Ninguém, eu digo sim e você diz. Tua música é, Quinho? Que o coração já tá dizendo amém. Aí a Valéria diz assim, Quinho. Vem, neném, que eu quero só você. Só se for o neném baby da família dinossauro. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Mano, tu só funciona com a pílula azul. Deixa pra lá, deixa pra lá. As malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Manda zero, já imaginei a gente. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Uou! Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, olha só, ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda. Iris, a mulher do leitinho. E dá vontade de guardar numa caixinha. É, Iris. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o cheiro não tomou leitinho, tu imagina, hein, Dani Cabral, a outra parada. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Segura. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Safadão Siqueira! Toca essa canção. Vai chorar, hein, safadão? E tô no pop saudade novamente. Aí, safadão! Não vai chorar, hein? Escuta. Olha o teu coração quando fala no Siqueira! Um dia, nosso amor não vai ter fim. Oh. Essa é a Fabiola, o que é prestar? Someday somewhere you'll say hello. You walked into my life. Later on my heart in blue. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, ai, DJ Dalto, mete devagar! DJ Siqueira, eu bato é de com força. Toque essa canção aí, tô no pop saudade novamente. É bota a música! Escute a nossa melodia, nosso amor. Toca meu pretinho, toca! Toca meu pretinho, vai tocando pra família recordar! E relembrar as que marcaram aqui no Pop Saudade, garoto! Pra você viajar com o pretinho! Banda, banda, LP, a cara da saudade. Sei que não dá mais pra esconder tudo que sinto. Está tudo escrito no olhar quando te vejo, como estrela que brilha no céu. Sei que te quero como a primeira vez entre o homem e uma mulher. Onde foi, mulher? Foi no baile. Saudade que eu te vi pela primeira. Qual era o som? Fala aí! Pop, saudade. O pretinho, o maestro covarde vai tocar. Segura! Você vai viajando, Pop Saudade, Pop Fluvial. E a gente é de regresso pra você curtir. Vai curtindo, vai dançando e o pretinho detonando. Segura! Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel. Que te leva pro motel. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente. Mulher quando rebola vai mexendo com a gente. Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel. Te dá leitinho no motel. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente. Mulher quando rebola vai mexendo com balança. Balança a cinturinha, vai mexendo popozão. Dá ondado acochadinho, vai descendo até o chão. Super pop, vai tocando acochadinho do Pará. Titis, Edson e Juninho, Betinho e Josimar. Banda Pop Show. Tu machuca com meu coração. Eu te caçado. Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia que sozinha eu estava, foi quando seu olhar. Vou te perguntar, Dani Cabral. Soube que me amava. Entendeu? Entendi. Pois é. Soube que buscava mais de mim. Por muito tempo me esperou. Então cheguei. Soube que me amava. Entendeu, mulher? Entendi. Pois é, não te faz de doido. E já não podia resistir. Saudade falou assim, Pretinho, toca minha música, aquela que a Valéria canta pra mim. Vou te levar pra cama, gata, vou te deixar toda nua. Vou te morder, vou te lamber, safada. Vai! Você vai ficar pesuda. Vai! Vou te abraçar, vou te... É ou não é, meu compadre? Vou te deixar nas nuvens. Te beijo e te cura, hein? Não tem mais fígado. Eu sou força total. No sexo campeão. Vamos fazer amor. Fala, Quinho! Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Quem é o gostosão... Alô, Dentinho, não chega aí, Dentinho. Sou eu, sou eu. Camarada aqui. Sou eu, sou eu, sou eu. Esse é pra você, hein? Se liga. Vou te levar pra cama, gata. Vou te deixar toda nua. Vou te lamber, vou te morder, safada. Você vai ficar... Toca, meu pretinho, vai tocando, vai tocando! Por isso que dizem que história de pobre dura pouco. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Alegria de pobre dura pouco. Já esmola demais, o santo desconfia e logo vem o sufoco. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Da esmola demais, o santo desconfia e logo vem o sufoco. Ei! Mas você ficou com minha amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo. Vai! Vá pros braços da cadela. Que eu tô procurando um namorado novo. É quem? O safadão, ele é fura-olho. Alô, Mega! Mas eu tô sabendo que essa amiga fura-olho é um tal, é uma tal, é uma tal de Juliana. Comestiva do Curió, tá curtindo com a gente o nosso pop fluvial. Meu coração, amor, obedeceu. Alô, Junho! Sal, sal, sal! De PC, você do União, de Marituba. Sabe que é nós. Minha paixão escreveu. E a Juliana é uma mulher tão linda que não descobri ainda como posso descrevê-la. Ela é meiga, pura, carinhosa, como ela é fogosa, essa menina é maneira. Bora, Michel. E a minha chama me jogar na cama. Ela é um vulcão em erupção. E eu apaixonado, fico todo molhado, louco, louco de tesão. Mas como eu amo a Juliana.